Ah, já tá gravado. Ah, já tá gravado. Manuel Pereira, por favor. Manuel Pereira. Mais daqui a bocadinho, espera lá. Deixa que me salve baixo. Ah, acho que é agora que estamos a gravar. Sim, vá. Manuel. Estamos a gravar, com certeza. Manuel. Sim, ah, então isto é assim. Vamos contar a história da nossa tia, que é muito à frente. Ah, muito à frente. Completamente estás a ver à então, frente. Então, basta só vocês cantarem connosco assim. Ué, lá, lá, lá. Não tentem isto em casa, hein? Vá, não estamos a ouvir nada. Ué, lá, lá, lá. Vamos lá, está melhor. Ué, lá, lá, lá. Ficou uma miséria. Foi pela primeira vez que vi aquela mulher. Do it. será que é um novo desporto radical? Ela respondeu-me de forma frontal. Aliás, não gostei nada do seu ar fatal. Olhei-a com um sorriso, ela nem correspondeu. Apenas me disse que o brinquedo era seu. Cabotina, não sabes o que fazes. Esse desgosto nem me faz sofrer. Pois apesar dessa pose que trazes, quero bem que tu fiques a saber que já não quero o teu ioiô. Que já não quero o teu ioiô. Já não quero o teu ioiô. Já não quero o teu ioiô. Já não quero o teu ioiô. Também vi um negro luar a passar devagar. baixo sinal de ter. Pois já está. Bat-bat-cores, anda lá. Bat-bat-cores, bat-cores, bute lá. Bat-bat-cores, bat-cores, deixa lá. Bat-bat-cores, bat-cores. Lindo. Esta vai com o coração. Textura interessante, sobretudo se for olhada sob um ângulo de luz mais rasante. E as flores do teu vestido, da cor das delícias do mar, fazem-me lembrar São Pedro e um romance à beira-mar. Tu ao menos ainda podes ver o mar permanecer e desbundar. Esta vida são dois dias para acabar. Poderá participar, a saltar, a pular. Podem trazer um amigo, não tem nada que enganar. Quero ouvir cantar comigo. Yeah, oh, yeah. Quero ouvir cantar comigo. Yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Olhem pessoal, vamos mudar o vai e vem. Vamos mudar o vai e vem. Ora vamos lá dançar e o ritmo sentir. Quero ver a mão direita a baixar e a subir. E agora vamos cantar, continua o vai e vem. Quando ouvirem como estão, vocês cantam muito bem. Como estão? Muito bem. para baixo, apoiada com certeza nesse ombro do parceiro, façam isso com leveza. Oi, tira, tiri põe. Oi, tira, tiri põe. Mais uma vez, não nos vamos enganar. E se há damas nesta casa, vá lá comigo a cantar. Olá, olé, olá, olá, olé. Olá, olé, olá, olá, olé. Olá, olé. Muito bem, caras damas, até vestir o boné. Olá, olé, olá, olá, olé. Olá, olé. Muito bem, caras damas, até vestir o boné. Bem, caras damas, até vestir o boné. Gostava de poder ouvir a tua voz que me irrita, me fala, mas não estás aqui. Não estás aqui, mas tu não estás aqui. Sonhos irreais fazem-me pensar em ti. Sentimentos virtuais, algo triste parou por aqui. Sonhos irreais fazem-me pensar em ti. Sentimentos virtuais, algo triste parou por aqui. Aquilo que sonhei, por tudo aquilo que tentei fazer, imaginei-te um ser sem ser assim. Mas eu sei o que me está a acontecer, é alguma coisa que não me deixa viver assim. Algo está mal em mim. Está mal em mim, está mal em mim. Algo triste parou por aqui. Sonhos irreais fazem-me pensar em ti. Sentimentos virtuais, algo triste parou por aqui. Sonhos irreais fazem-me pensar em ti. Sentimentos virtuais, algo triste parou por aqui. Automatic. Automatic. Automatic. Atenção ao que ele diz. Não, não vale a pena falar, porque ninguém me vai escutar. E eu sei que não se vão interessar, e eu vou-me calar. E o planeta vou deixar a quem cá ficar, mas só faço isto por me preocupar. Now irá ser sempre assim. Será este o nosso fim? Será este o nosso fim? Irá ser sempre assim. Pessoal, estou na lua. Take 727. Só com véu para entrar. obrigado. Foi à fartazana. Amanhã temos mais, ok, ok. Sou as lágrimas que tu ocultas, sou as flores à tua volta. Há algo mais para ti, não é este o teu lugar. Pega a minha mão, pega a minha mão, e acompanha-me se queres mudar. Vai, João, vai. sinal de ti. Quero mais, já não posso mais, já não posso mais. Já não quero mais, já não posso mais, já não quero mais, não posso mais, não quero mais. Já não quero o teu ioiô. Quero o teu ioiô. Já não quero o teu ioiô. Ah, já está a gravar. Ah, já está a gravar. Manuel Pereira, por favor. Manuel Pereira. Mais aqui um bocadinho. Deixa eu começar o baixo. Acho que é agora que estamos a gravar. Sim, agora. Manuel. Estamos a gravar, hein? Com certeza. Sim, ah, então isto é assim. Vamos contar a história da nossa tia, que é muito à frente. Ah, muito à frente. Completamente estás a ver à então, frente. Então, basta só vocês cantarem connosco assim. Não tentem isto em casa, hein? Vá, não estamos a ouvir nada. Olá, está melhor. Ficou uma miséria. Fui à bruxa ler a sina, e ela disse que era mal.